Ah, se eu fosse você, não me deixava não. Eu faria até chover pra quem me deu a mão. A mão. Eu faria o sol chegar em pleno anoitecer e o coração lutar pra gente não morrer. Se você pudesse ler, agora é meu olhar, o que eu tenho pra dizer e quando vou falar. Um soluço logo vem e eu não digo nada, nada. Sem você não sou ninguém, minha amiga, minha amada. Descalço eu dava pico em pedras e o mundo não teria final.